Ajuste no 014, um bom voo. Mili 14, via Índia, quando não pode esperar 18:06. Obrigado, bom domingo. Fada 2 Jesus, inicialmente todo axé, até o farol, 510 após Rio 10, seguir para todo Jesus, afastado 50 milhas, estima a 19720, pouso em Santa Cândida Jesus. Confirmando então, 9720, pouso, Guardião 02. ...5595, estou autorizado a final do procedimento, deixa para 2.000 pés, o ajuste no 014. Estou autorizado o final do procedimento 35595, 14 para 2.000, campo terceiro, graças. Então 3805, chama agora Recife na frequência 1251. 1251. Poderia confirmar a frequência do 3805, negativo contato 1251. A primária é 1251, temos a secundária 13325 e os alternados 1260. Tá ok, obrigado. Volta trip 5626, contato do radar posição Conde, vou na pro de Ponf e chame no ideal desse lado. Trip 5595, confirme a sua razão de descida. Estão entregando 1500 horas na presença. Sente, passarei 2262, razão de subida. Do 2262, informe a sua razão de subida. Do 2262, controle. Trip 5595, informa o tráfego passando de 2 horas, 15 milhas com deslocamento oeste, cruzando o nível 880. Subindo para o nível 180, é um Alfa Tango 72. Ok, grazie. O 41-16, confirme a sua indicada? 2809. Seção número 2 na aproximação, inicie redução para 2209, azul 41-16. Desça e mantenha 3.000 pés o ajuste no 094. 3229 para 3000, ajuste 1204. Irmão, tio, tá 3283. Tá 3283, contato radar decolagem, subiu para o nível 360, saída Arbor. 360, Arbor, tá 3283, quando possível, né? Autorizado, da presente. Pro dialeto 3283. Graças, né? Foxtrot, Santo Antônio, 16, retorna ao Furacão, Tadeu. CT Guardião 02, informe que temos um tráfego do Kilo Romeo Oscar, que é um Bravo November 2, Papá, mantendo 1.500 pés no través da ilha de Veracruz. Coordene com o mesmo, está autorizado a sua ascensão para 1.000 pés, Guardião 02. Gol 9074, 190 para a missão. Gol 9074, acione identificação, chega da Mari, desça para o nível 050. 050, gol 9074. Gol Romeu Oscar, controle Salvador, prossiga. Informo que temos um helicóptero Alfa Terra 50 prosseguindo para Santo Antônio de Jesus, passando agora o farol da Barra, subindo para 1.000 pés. O ajuste em Salvador no 04, informe em Paripe, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, o senhor está visual com tráfego informado? Não, não. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Índia November Alpha. Boa tarde, Índia November Alpha, 1.000 pés, corredor Axé, informe no farol da Barra. Reportará através do farol da Barra o Índia November Alpha. Parei 2262, está presente e vou direto conquista. Azul 41, o nome está, agora está autorizado a final do ILS, desça para 2.000 pés e informe no localizador. Trip 5595, 2 milhas para o externo, chame a torre 118 decimal 6, até o meu posto. 186, boa, bom trabalho, senhor. Gol 1885, boa tarde, acione identificação, vem na proa de Bonf, desça para o nível 050. Nível. Rei do 2262, controle Salvador. Rei 2262, caso receba o controle, acione identificação. 3283, Salvador? 3283, prossiga. Informe que temos um tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas e 12 milhas com deslocamento oeste, cruzando o nível 140, subida para o 180, é o Alfa Tango 72, provavelmente sem contato com o Salvador. Excelente, vai incrementar a razão de subida. Passaredo 2262, controle Salvador. Aprovado, chame táxi 5436. Autorizado, semana para o táxi 5436. Mike, Eco Delta, autorizado, Manatee, meu pé direto, decola a pista no 7, primeira curva à direita, corredor axé, controle opera em 120 decimal 8, aciona 0125, Mike, Eco Delta. Oi, conquista da presente, 2262. Agora conquista, 2262. Para 5626. 5626 da trip, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 4014. No pátio 4, acionamento táxi e decolagem, por gentileza do chame torre, frequência 118 decimal 62, é Mike Eco Delta, tem um bom voo. Gente, vai começar a aproximação, 4116, vai chamar a torre 118.6. Tá, 3283, tráfego superado, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. 260288, tá, 3283. Salvador, pega 30, realizando desvios à esquerda para evitar formações. 30 está livre, desvio. Autorizado a prova da rotatória, Kilo Romeo Oscar. Passaredo 2262, chama agora o Centro Recife na frequência 1260 e alterna 128 decimal 8. 260, 288, Passaredo 2826 está pronto para o táxi, nosso POB é 29, estamos com 5 horas alternando Salvador. Solo Salvador, boa, Mono 397, se alguém tiver, se escuta a autorização, acompanha. 35486, autorizado o táxi via pátio 3, pátio principal Índia até o ponto de espera, pista no 0, ajuste agora no 0 no 4, no ponto de espera chama torre, frequência 118 decimal 612, 35486, tenha um bom voo. Obrigado, táxi, quanto espera, vai chamar 122, obrigado. 1397, só mais um minuto, tem 360 já aprovado para São Paulo. 360 aguardando, Paulo Castro. Paulo, 5595, livrou. Mais de 5595. Perdão, 35595 autorizado, Alfa, observe o ATR da companhia, irá ingressar na parte principal, após o ingresso de Juliette. Esquerda, pátio 3, atenta ao sino, resolve no tripato 5595. Atenta a nave da companhia no pátio 3, após a passagem do meio. O meu pela Juliette, pátio 3, atenta ao sinalizador 5595. Torre 18612, até o Moboso. Romeu Oscar Bravo, confirme seu tempo estimado de pouso em Caio Lorenzo, Romeu Oscar Bravo. Está procurando seu plano. Bruno 885, reduza para 250 nós, número 3 na aproximação. Fusca Brava, acione código 0165, posição normal. Salvador 4116 da Azul, livrando a Fox. 4116, táxi Alfa, reporte antes da Júlia. Este táxi Alfa, reportará antes da Júlia, o 4116. Mestre Bravo, frequência livre, só vai manter 500 pés até o destino? Certo, frequência livre tem um bom voo, Mestre Bravo. Trip 5626, está autorizado a final do procedimento, seu número 2 na aproximação, desça para 2 mil pés, o ajuste 9094, informe estabilizado. Tem que autorizar manter a velocidade ou tem que reduzir pelo? Autorizado manter a velocidade 5626. Então, para 2000 por 1014, Trip 5626. Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5486. Boa tarde, Trip 5486, contato radar na decolagem, subiu para o nível 200. 200? Poderia livrar a gente da restrição a 15 milhas, senhor, 110? Está livre da restrição 5486. Está livre da restrição 5486. Quando possível, solicita a proa de VATAP. Aguarde. 97, autorizado São Paulo, nível 360, via pêndulo 10, bridge, pêndulo 16. Decola 10, direita, saída da El, lei da bridge. Controle 1208, transponder 5011. Controle, atração, acompanha 360, pêndulo 10, bridge, pêndulo 16. Decola da pista 10, pela direita da El, preta, da El, lei da bridge. 208, controle, 011, transponder, gol no 397. Correto, reporte pronto. Tá pronto, vou contar. Já tá pronto pro push? É, vai chamar matando pronto. Hotel Matango, cópia. Autorizado, Salvador, Serra November, Fox Tango, 500 pés, vai decolar da Enrimar. Com... pro Açu, e vai prosseguir no Axé, 500 pés. Aciona transponder 0143. Gol 1964, desça para 4 mil pés, ajuste 1014. 4 mil com 1014, o 964. 2 a borda, acione, chame a torre para a decolagem de Matango. 1 milha para a Duna, torre 1-18612, eu tomo o posto. 286, adverso de 4%. Boa tarde, o 861-142. Prossiga. Por gentileza, coordenar o 390 Recife. Qual a área do plano? Aos 40. informação é a Lima, confirma o nível, solicitado. 390. Cliente, agora 39. Obrigado. Redução para 2109. 2109, reduzindo, 1964. Oxené 6326, boa tarde, acione a identificação, chega da Mari, desça para o nível 050. Da Mari, descendo, confirma 50. Firmo, 50. Positivo, descendo 50. Haveria a possibilidade com a ITAP da presente? Autorizado, ITAP. ITAP 6326. Localizador triplo 5626. 5626, completa final do procedimento, torre 1862, tomo pouso. 86, obrigado. Partida da torre do triplo 5626. 18, decimal 6. 18,6. Gol 1885, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento. 2000 autorizado e ele acionou 1885. Gol 1164, vetoração para sequenciamento, mantém a proa, seu limite é radial 300 do VR Salvador. Mantém proa, vetoração para Gol 1164, desça para 2000 pés. Nessa pro está autorizado a interceptar o localizador. Táxi Alfa, reporte André Juliette. Rodará André Juliette, vou na 74. Localizado em Eletro, segundo 1885. Gol no 885, completa final, chame a torre 1-1862, é tomou posto. 164, complete a final do procedimento, torre 1186, tomou posto. Muito bem, obrigado. Baixa 63-2000, desça para 12 mil pés sem restrições, o ajuste na 04, informe no localizador. 12 mil, descendo para 2 mil, é para dar estabilizada, autoriza a corrigidora, 62-6326. Obrigado, a Chanel 63-2000. Obrigado. Boa tarde, Otávio Matango, prossiga. Vitor Bernibar, está no litoral, 510, destino, terceiro de frente, na sua escuta. Mantém condições visuais, 510, Otávio Matango, o ajuste em Salvador, no 04, informe quanto possível ser estimado de pouso. Delta, decolou, cruza, 510. Aqui é com o Delta, boa tarde, se for para o número 3, só vou direto ao Manati. Afirma. Está autorizado o Manati, informe na 20ª milha, Mike é com o Delta. Voltará a 20ª milha. Direto, boa. Prossiga ao portão 4, 90074. A 3-2000 sem redução de velocidade. Vai reduzir na 6-3-6. Controle a Antônio Matango. Conseguiu? Só está chamando de pouso em Teixeira em 1950. 1950 copiado, Antônio Matango. Você vai manter 500 pés até o destino? Antônio Matango, estou recebendo modo Charlie 900 pés. Caju com curva esquerda 208 ao controle 5040 transponder, o Oceano 142 na posição 1. Correto, 5040, reporte pronto. Reportarem. Com 397 com 4 horas, Galeão 156 a bordo. 156 no POB? Afirmo. Pátio Índia, Ponto Espera Torre, 1862, 1397. Pátio Índia, 1862, Torre 397, boa. Fala Salvador, boa tarde, bom 885. 885 via Alfa, reporte Antônio Juliette. Alfa, reporte Antônio Juliette, bom 885. Via 1201 no Tambovo. Chame o centro Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. 1260, 1288, 5486. 885, prossiga portão 3. Portão 3, 1885. Correção, prossegue agora 612. Portão 612, 1885. Firma. Oxana 6326 estabilizado? Afirma. Completa final, chama minha torre 1862, eu tenho meu pouso. 86, obrigado, boa semana. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1164, livrão. Taxi Alfa, reportante da Juliette, 1164. Alfa, reportante da Juliette, 1164. Negativo o balizamento, portão 612, tem 1885. Sim, a gente vai informar aqui. Acabou de chegar. Controle Salvador, boa tarde, Golo 397, na sua escuta. Boa tarde, Golo 397, contato radar, voe Leida, suba para o nível 360. Tá voando Leida, 360, nível 397. Hotel Lima Tango. Está presente, temos tráfego só à sua esquerda prosseguindo para a plataforma Manatinho, Sierra 76, mantendo no meu peito. Frequência livre, tem um bom voo, Hotel Lima Tango. Mike Echo Delta, está presente, frequência livre para a coordenação. Informo que temos um tráfego do Hotel Lima Tango à sua direita, com Alfa Sierra 50, afastado 5 milhas, prosseguindo para Teixeira de Freitas. A aeronave está indo para Sierra November Tango Fox. Uma barra grande. Solo Xenia 63, 26,6, levante escuta, boa tarde. 326, táxi Alfa Juliette. Táxi Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette. Paulo Salvador, é o Oceania 6305. Confirme. 1397, poderia a Brigida estar presente? Aguarde. Trato. 325. Na escuta, vai ter né? 6-2-6 vai aguardar a liberação do portão 1. 7, aguardar. Autorizado o bridge, gol 1397. Tá vou no bridge, grato, 397. Prossiga portão 2. 7, prossiga para 2, meu Deus, né? Obrigado, é um bom domingo. No 397, chama garoto Centro Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 35, 13325, boa. Uma previsão pro Oceaneiro 6305? Só aguardando o contato com o Centro Recife que ainda não consegui. Ok, graças. Lima 5, por uma cópia. Pronto pra cópia, senhor. Linha 3, né? É 315, autorizado Guarulhos, 360, decola 10, rua direita, saída da El, lê da Bridge. Bridge intercepta Pesolu no meia. Controle 1208, transponde 5025. Autorizado 3620 para São Paulo Guarulhos, decola da 90, com curva direita da El, lê da Bridge. Eu Pesolu no meia, 208, 5025. Pro Oxenet 63, 315, correto, reporte pronto. Espera. Salvador, boa tarde, acionamento 6142, na 01, para o pushback acionamento. Autorizado, reporte ataque, 6142. Autorizado, puxa acionamento, reporte ataque, acionamento 6142. Tarde, gol no 097, acionando a identificação, chegada a Bonfi, desça para 4 mil pés, ajuste no 094. 4 mil pés. 10-10 no prato, Gol 09-10. Ligou 1966, aciona identificação chegada a Mari, desça para o nível 050. Identificou a chegada a Mari, 050. Cidade de acionamento aqui na minha 3.5.3. Mariano, que isso aqui pisola após o tráfego da sua companhia, ele vai ao pátio autorizado. Após o tráfego da companhia, autorizado para o cidade de acionamento aqui na minha 3.5. Mano, tá, escuta aí. Informação Lima, está autorizado. Morro, mil pés, 17 direita, axé. Controle 208, acionado 0153. Correto, Romeu Oscar, bom voo. Oxenia 6142 para o táxi com 139 a bordo, alterna Natal com 3.5. Tranche 139 via Índia, ponto espera torre 186, bom voo. Táxi autorizado via Índia, ponto espera da 10, 118, 160, Oxenia 6142. Tente Índia 9 Alfa, 1.500 pés, o ajuste 1.094, informe Paripe para ingressar no Interlagos. Gol 1.097, desça para 2.500 pés, o ajuste 1.094, está autorizado a final do procedimento, informe no localizador. 2.500 pés, NH1.094, autorizado o procedimento, reportar a localizador, com 0.097. Gol 1.966, redução para 2.109, o número 2 na aproximação, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.094. Tente 210 nós, 3.000 pés com 1.014, gol 1.966. MM3, 4 horas, 55, Galeão, 158 a bordo. Tente MM3, 5, via Índia, para espera a torre. 18,6 a bordo. 18,6 a bordo. Pro de Duna, 1097. Salvador, boa tarde, Oceania 6142, decolado perfil da Pucaracaju. Boa tarde, Oceania 6142, contato radar, supra nível 350. Para 350, Oceania 6142. Gol 1966 para sequenciamento, retoração, mantenha presente PRO, seu limite ao localizador. A mantenha presente PRO, limite ao localizador, gol 1966. Do azul 4065 para Campinas, no nível 1040 para Lima. 1040 para Guarda, coordenação. Vai agora na transmissão com 4065. Agora eu vou. 9075 minutos, copo. Qual o seu nível? 9 do Axé, 1.000 pés, informe no farol da barra. Pode ser direto 2.500. Autorizado, direto Morro de São Paulo, 2.500 pés, quilo Romeu Oscar. Obrigado. Saída prevista para o 4.065. Sim. 179, gol no 9.66. Matheus, você vai seguir tráfego da companhia que está agora a 2 minutos para a posição duna. Gente, reduzindo, 9.66. 097, informa o tráfego à sua direita, posição de 2 horas, 5 milhas, então Charlie 150, mantendo 1.500 pés nos corredores visuais. Bom, 0970. Gol no 966, o novo limite é radial 290 Zé Salvador, você vai ultrapassar o curso, aguarde para interceptar. Limite 290 Salvador, 966. 40, você coloca pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, após da El voa Leda, após Leda voa Bridge. Controle 120, décima 8, aciona 5066, azul 4065. Seja autorizado Campinas 340, saída da El para Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 16, após pano na pista 10, curva direita, depois da El, depois Bridge, Leda, depois Bridge, transponder 5066, transcontrole 120, décima 8. 4065, subida da El, após da El voa Leda, após Leda voa Bridge. Em Bridge o senhor intercepta a Zulu 16, senhor. Negativo Upper Zulu 10. Em Bridge intercepta a Zulu 16, voa até Bravo até o Zulu, após Drive, após conforme rota apresentada no plano de voo. 4065. Gente, voa da El, Leda, Bridge, após Upper Zulu 16, conforme o plano. Bravo até o Zulu. Correto, 4065, portão 8, chama o pushback acionamento. A chamada no pronto para o push acionamento 4065. Gol 9075, pronto.